Capítulo 1. Humildade, a glória da criatura. E depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4, versos 10 e 11. Quando Deus criou o universo, ele o fez com um único objetivo: de tornar a criatura participante de sua perfeição e bem-aventurança, e assim mostrar nela a glória do seu amor, sabedoria e poder. Deus desejava se revelar em suas criaturas e por meio delas, transmitindo-lhes a sua própria bondade e glória, quanto fossem capazes de receber. Mas esse transmitir não significava conceder à criatura algo que ela pudesse possuir em si mesma, a vida ou a bondade das quais tivesse a responsabilidade e a disposição. De forma alguma. Mas como Deus é eterno, onipresente e onipotente, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e em quem todas as coisas existem, assim a relação da criatura com Deus não poderia ser outra a não ser uma relação de ininterrupta, absoluta e universal dependência. Tão certo como Deus, pelo seu poder, criou o mundo e tudo que nele há, assim também, pelo mesmo poder, ele nos sustenta a cada momento. A criatura tem não somente que olhar para trás, para a origem e para os primórdios da existência, e reconhecer que todas as coisas vêm de Deus. Seu principal cuidado, sua virtude mais elevada, sua única felicidade e agora por toda a eternidade, deve ser apresentar a si mesma como um vaso vazio no qual Deus possa habitar e manifestar seu poder e bondade. A vida que Deus entregou é concedida a não de uma vez, mas a cada momento, continuamente, pela ação incessante de seu grandioso poder. A humildade, o lugar da plena dependência de Deus, é pela própria natureza das coisas a primeira obrigação e a virtude mais elevada da criatura e a raiz de toda virtude. O orgulho ou a perda dessa humildade, então, é a raiz de todo pecado e mal. Isso aconteceu quando os anjos agora caídos começaram a olhar para si mesmos com autocomplacência, sendo levados à desobediência e foram expulsos da luz do céu para as trevas exteriores. E também quando a serpente exalou o veneno do seu orgulho, o desejo de ser como Deus no coração de nossos primeiros pais, eles também caíram da sua posição elevada para toda a desgraça na qual o homem está agora afundado. No céu e na terra, orgulho, autoexaltação é a porta, o nascimento e a maldição do inferno. Por isso, nossa redenção tem de ser a restauração da humildade perdida, o relacionamento original e o verdadeiro relacionamento da criatura com o seu Deus. E, portanto, Jesus veio trazer a humildade de volta à terra, fazer-nos participantes dessa humildade e, por ela, salvar-nos. Nos céus, ele se humilhou para tornar-se homem. Nós vemos a humildade nele ao se dominar a si mesmo nos céus. Ele a trouxe de lá. Aqui na terra, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Sua humildade deu à sua morte o valor que ela tem hoje, e então tornou-se a nossa redenção. E agora, a salvação que ele concede é nada mais, nada menos do que a transmissão de sua própria vida e morte. Sua própria disposição e espírito, sua própria humildade, como o solo e a raiz de sua relação com Deus e sua obra redentora. Jesus Cristo tomou o lugar e cumpriu o destino do homem como mera criatura, por sua vida de perfeita humildade. Sua humildade é nossa salvação. Sua salvação é nossa humildade. Assim, a vida dos salvos, dos santos, tem necessariamente de exibir o selo de libertação do pecado e da plena restauração do seu estado original. todo o seu relacionamento com Deus e com o homem tem de ser marcado por uma humildade que a tudo permeia. Sem isso, não se pode permanecer verdadeiramente na presença de Deus ou experimentar do seu favor e o poder do seu Espírito. Sem isso, não há fé ou amor ou regozijo ou força permanentes. A humildade é o único solo no qual a graça se enraiza. A falta de humildade é a suficiente explicação de todo defeito e fracasso. A humildade não é apenas uma graça ou virtude como outras. Ela é a raiz de todas, pois somente ela toma a atitude correta diante de Deus e permite que Ele faça tudo. Deus nos fez seres de tal modo racionais que quanto mais discernirmos a natureza real ou a necessidade absoluta de uma ordem, tanto mais pronta e plena será nossa obediência a ela. O chamado para a humildade tem sido muito pouco considerado na Igreja, porque sua verdadeira natureza e importância têm sido compreendidas superficialmente. Humildade não é algo que apresentamos para Deus ou que Ele concede, é simplesmente o senso do completo nada ser que vem de quando vemos como Deus é verdadeiramente tudo e no qual damos caminho a Deus para ser tudo. Quando a criatura percebe que esta é a verdadeira nobreza e consente ser com sua vontade, sua mente e seus afetos a forma, o vaso no qual a vida e a glória de Deus estão para trabalhar e manifestar a si mesmas, ela vê que humildade é simplesmente conhecer a verdade de sua posição como criatura e permitir a Deus tomar o seu lugar. Na vida dos cristãos genuínos, aqueles que buscam e professam a santidade, a humildade tem de ser a marca principal de sua retidão. É frequentemente dito que isso não é assim. Não poderia ser uma razão para isso o fato de que, no ensinamento e exemplo da Igreja, a humildade nunca teve o lugar de suprema importância que lhe pertence? E que isso, por sua vez, é devido à negligência dessa verdade. Que, forte como é o pecado, como um motivo para a humildade, há uma influência mais ampla e mais poderosa, a qual faz os anjos, a qual fez Jesus, a qual faz o mais santo dos santos no céu tão humildes, que é a primeira e principal marca do relacionamento da criatura. O segredo de sua bem-aventurança é a humildade e o nada ser que permitem que Deus seja tudo? Tenho certeza de que há muitos cristãos que confessarão que sua experiência tem sido muito parecida com a minha nisto, que por muito tempo conhecemos o Senhor sem perceber que a mansidão e a humildade de coração devem ser os aspectos distintivos do discípulo, assim como foram do Mestre. E além disso, que essa humildade não é algo que virá por si mesma, mas deve ser feita o objeto de especial desejo e oração, e fé e prática. Ao estudar a palavra, veremos quais instruções distintas e repetidas Jesus deu a seus discípulos nesse ponto e como eles eram vagarosos em compreendê-lo. Vamos, logo no início de nossa meditação, admitir que não há nada tão natural para o homem, nada tão insidioso e oculto de nossa visão, nada tão difícil e perigoso como o orgulho. Vamos sentir que nada, a não ser uma espera determinada e perseverante em Deus e Cristo, revelará como estamos carentes da graça da humildade e quão débeis somos para obter o que buscamos. Vamos estudar o caráter de Cristo até nossa alma estar cheia de amor e admiração por sua humildade. E vamos crer que quando temos a percepção de nosso orgulho e de nossa impotência para expulsá-lo, o próprio Jesus Cristo virá para dar essa graça também como parte de sua maravilhosa vida em nosso interior.